Fala, vaca, boca, jurema. Ok, cabocla. Ô, jureme, ô, jurema, sua folha caiu serena, jurema, dentro desse conga, ô, jurema, ô, jureme.